Someday we had Isso é só uma fase, vai passar. Aguenta, coração. Seu momento não define o seu final. Você pode não ser a escolha de alguém, mas é escolhido por um Deus que quer seu bem. Você é precioso. Não deu errado, não. Todo sonhador tem que correr o risco. Aprenda uma lição. Seu final é bem melhor do que o início. E no fim tudo vai dar certo. E se ainda não deu, é porque o fim ainda não chegou. Você é vencedor. É Rio de Janeiro! O meu Deus viu você no seu deserto. O meu Deus não está longe, está perto. E o que aconteceu vai ser pra glória do eterno. E você vai ver que deu errado pra dar certo. O meu Deus viu você no seu deserto. O meu Deus não está longe, está perto. E o que aconteceu vai ser pra glória do eterno. E você vai ver que deu errado pra dar certo. A parte que eu mais gosto, olha isso. Quem te viu chorando vai te ver sorrindo. Quem te viu descendo vai te ver subindo. Quem te viu sem ar vai te ver respirando. Quem te viu calado vai te ouvir cantando. E é assim mesmo, Deus tá trabalhando. Você acha que perdeu, mas você tá ganhando. Pode acreditar que Ele está perto. E se deu errado, agora vai dar certo. Agora vai dar certo, sim. Quem crê? O meu Deus viu você no seu deserto. O meu Deus não está longe, está perto. E o que aconteceu vai ser pra glória do eterno. E você vai ver que deu errado pra dar certo. O meu Deus, oh, meu Deus. E o que aconteceu vai ser pra glória do eterno. E você vai ver que deu errado pra dar certo. Deixa eu profetizar essa palavra.